acreditar, ter a fé pra conquistar seus sonhos. Não basta só lutar, é preciso mais ter amor no que faz. Sigo nessa estrada firme e forte com convicção, sem medo da batalha. São Jorge é bem mais forte que o dragão, que o dragão. Portas irão se abrir, portas se fecharão, talvez não. Oportunidades estão por vir. Abraço todas que puder com o coração. Com o coração. Nada pode me fazer deixar de acreditar. Nada pode me impedir de vencer essa batalha. Nada pode me fazer deixar de acreditar. Nada pode me impedir de vencer essa batalha. Nada pode me impedir, eu nunca vou desistir. Vou banir mal pensamento, boa sorte atrair. Levantar quando cair, meu sonho vou perseguir. Muitas forças se charão, outras onde se abrir. Davi venceu Golias e São Jorge venceu o dragão. Pois cada estrela tem seu brilho na constelação. Pra todo erro cometido fica uma lição. Quem planta colhe, irmão, ação e reação. Nada pode me fazer deixar de acreditar. Nada pode me impedir de vencer essa batalha. Nada pode me fazer deixar de acreditar. Nada pode me impedir de vencer essa batalha. Se você tem um sonho, nele você deve acreditar. Siga em frente, nunca desista. Você pode conquistar. Se você tem um sonho, nele você deve acreditar. Siga em frente, nunca desista. Você pode conquistar. Ah, você pode conquistar. Nada pode me fazer deixar de acreditar. Nada pode me impedir de vencer essa batalha. Nada pode me fazer deixar de acreditar. Nada pode me impedir de vencer essa batalha.